André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Baixe se quiser, MC Tideu. Chora. Assim, ó. Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vai tacando o rabetão. E quando aperta o fininho, melhor os amigos meus, vai postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. E vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você na minha hornet. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você na minha hornet. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você na minha hornet. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você na minha hornet. Nossa, lindo escarado. Puxa, peixe do mar. Vai. É um trava-língua. Assim, ó. Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vai tacando o rabetão. Enquanto aperta o fininho, melhor os amigos meus, vai postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. E vem fazendo assim, aquela bateria, pá, assim, ó. Faz a pose, errou, rapaz, nessa não é outra, pá, assim, ó. Ai. Faz a pose, olha o flash e eu tô gravando você na minha hornet. Essa meia pose, olha o flash e eu tô gravando você na minha hornet. Faz a pose, olha o flash, eu tô gravando você na... Puxa o solo, porra!